numa sinfonia de luz que invade o dia. Todos os corações despertam devagarinho, sentindo a doçura que em cada gesto irradia. Um sorriso gentil, um abraço apertado, palavras suaves que tocam o coração. A ternura se espalha como ondas pelo mar, transformando a vida em pura emoção. A gentileza é como uma canção, uma canção que embala e acalenta nossos dias. A ternura é o dom da compaixão, paixão, que nos conduz por trilhas de harmonia. O poder da doçura em nossas vidas está nas pequenas coisas que nos fazem amar. Ao amanhecer, o sol sorri numa sinfonia de luz que invade o dia. Todos os corações despertam devagarinho, sentindo a doçura que em cada gesto irradia. Um sorriso gentil, um abraço apertado, palavras suaves que tocam o coração. A ternura se espalha como ondas pelo mar, transformando a vida em pura emoção. A gentileza é como uma canção, uma canção que embala e acalenta nossos dias. A ternura é o dom da compaixão, paixão, que nos conduz por trilhas de harmonia. O poder da doçura em nossas vidas está nas pequenas coisas que nos fazem amar.